bagulho doido hoje aqui no sal. Vamos, minha família. Ele chegou. É hoje que eu vou ficar muito louco. É sol. É super pop ao vivo em Salinas. É super pop ao vivo em Salinas. Avisa todas elas que Tom Mix chegou. Oi! Só pra dar um clima. Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou. Bota pra cima, pai! Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou. Joga pra cima, pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima, pra cima! Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou! Agora o bagulho vai endoidar! Tem alguém que torce pro Flamengo aí no meio, tem galera! Bota o bracinho pra cima, geral! Quem tá tomando todas? Quem tá solteiro, joga pro alto! Agora todo mundo com a mão pro alto! Agora todo mundo com a mão pro alto! Todo mundo! Agora todo mundo com a mão pro alto! Todo mundo! Agora todo mundo com a mão pro alto! Agora todo mundo com a mão pro alto! E doida! Quem é do Paysandu dá uma vaia no Clube do Remo nessa parada aí. Quem é do Clube do Remo dá uma vaia no Paysandu. Todo mundo com a mãozinha pra cima aí, galera. Todo mundo. Todo mundo com a mão pro alto. E aê, boca de pelo do... Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Daniel Cardoso Cedinhas. Então vai, vai, vai, Davi. E aí, meu parceiro Pezão, tamo junto, babá. O sal, suave, vem novinha, perder sua virgindade, safadeza, sacanagem. Vem novinha, safadinha, safadeza, sacanagem. Joga o bracinho pra cima, as mulheres paradas. Para. Joga pro céu agora, vamos. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Quem tá cheio do dinheiro, levanta a mão aí. Everybody's going to the party, have a real time. E doida, e doida, e doida. Everybody's going to the party, have a real time. Sai do chão! Sai do chão! Everybody's going to the party, have a real good. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Quem fechar com super pop, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem sabe canta assim pra mim. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. É muito pop na tua cabeça. Quem fecha com super pop bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem fecha com super pop bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma, na palma, bate na palma, bate na palma. É o Viote que tá mandando. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Pode vir sem dinheiro, vem, vem, vem. Pode vir sem dinheiro. Pode vir sem dinheiro. O pezão convoca as tchuca, bota e convoca as puta. Mata. Hoje é aniversário do neném da Ginas. Para Panda Jainas, bora botar tudo pra si, si, si, si, si. Só quem gosta de putaria dá um salve aí. Então já vou logo avisando que a partir de agora do show vai começar a putaria. Vai sim. Só quem vai beijar na boca depois do baile faz barulho. Só quem vai fazer um sexo gostoso faz barulho. Então o papo é reto. Só surubinha de leve com essa filha da puta. Vai! Ô novinha, eu quero te ver contente. No super pop todo mundo tem moral. E vem aqui. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui, meu teu. Lá vem a putaria. Eu só te chamei porque tu tem um... Rabocão da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar. Agora vai! Boga do Brasil, boga. Vem cutucar meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem cutucar meu boga. Boga do Brasil, boga. Tô, a nossa coleguinha Irlana tá aqui. Com a gente, inclusive, ela perdeu a sua bolsa com todos os seus documentos. Eu gostaria que a família Pop se encontrasse essa bolsa por aí pelo chão, de repente. Dê uma olhadinha aí pro chão. Se você encontrou a bolsa da Irlana, não precisa trazer o dinheiro. Se os documentos dela, é só o que ela quer, né, Irlana? Ela tá aqui na retaguarda, entregue pra moça. Gente boa, é gente da família Pop. Hoje é aniversário do meu parceiro Nailton. Mas eu posso... Lá de Bragança, forte abraço pra você, parabéns, Maninho. Vem, aniversário do Natson, meu bem. Nicolas, vem, meu... Nicolas Logueira, pra si. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Colômbia, Colômbia, Colômbia. Treme tudo, é tudo. Aí, Colômbia, aí, aí, Colômbia, aí, bota, Colômbia, bota, bota, Colômbia, bota, aí, Colômbia, aí. Eu vou botar. Olha o mano da nossa super testa! Tudo doidão! Já tá aqui presente com a gente! Ele, o mamão lá do Vero Pesa, o mamão! Tamo juntos, Morinho! E é o GDS! Para Juninho, tô na GDS, tá no bagulho do já tá presente com a gente, Tom? Quem, maninho? Céu da âncora, maninho, tá aí do seu ladinho. Olha a âncora, laranja. Isso mesmo, garoto. Ele tá na companhia do nosso advogado, doutor Vitor. Ô, Vitor, aquele abraço pra você com muito carinho da galera do rock. Valeu mesmo, a mosca. Preste. E o DJ japonês, você conhece, Tom? Ele tá na área também. Homem do som, doutor Motinho, valeu, garoto. Super Pop Live. Super Pop Live. Neste verão, quanto mais quente, fica muito melhor. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero. Joga o bracinho pra cima, todo mundo! Bora botar pressão, Tom! É muito pop na tua cabeça, é muito pop. E aí, Toninho de Salinas? Tudo doidão. O mamão, prefeito do Garopa. Quem é do papão, dá-lhe na palma da mão, só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão. Quem é do clube do Rimo, bota pra cima também, galera! Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão. Bora, jumentinho da clube, lá pra cima, papão! Eu te amo tanto, me custa tanto. Obrigado, DJ Raul! E a Múmia! Direto do estado do Amapá pra engolir o som deles! Mais. Qual é, maninho? Live. Qual é, maninho? Super Pop! Qual é, Raul? Super Pop Live! Super Pop Live! Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Super Pop Live. Com DJ Ellison, DJ Juninho, o Mix e Nandinho. Dispara agora! Disparando adrenalina. Batom Mix. Mandando sons mais tocantes do mundo. Joga, é hoje. hoje que eu vou ficar muito louco. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Área VIP do Mortadela tá bonito, velho. Pom, pom, pom, tem, tem, tem. O Tom me inspirou de vez. Pom, pom, pom, tem, tem, tem. O Tom me inspirou de vez. Pom, pom, pom, tem, tem, tem. Tu quer ir tutu, madurada, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e a nossa menina Samara também daqui com a gente, viu, tu? Ela é o Bilhão, Yasmin, Paulo da Cúpula, esse é muito parceiro, rei do Bilhão! E aí, meu parceiro Tabaco? Convoca as meninas. Bora, Neilson Martins. Léo Martins, Dark. DJ Raul de Macapá. Bora, Núbia. Bora, Adriane. Pode sentar, pode sentar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Me solta. Muito pop na tua cabeça. Sábado, dia 1º de setembro. Quinta festa do WhatsApp. É aqui mesmo em Salinas, galera. Mais uma do Beguino de Amigo, DJ Bruninho Show. O show do magnífico DJ Joãozinho. Vai ser pressão total. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Atenção, Dalto! Você e o Rosinha! Não chega aqui com o meteoro, rapidinho! Bora endoidar com o Tom Mix! Vai DJ Tom Mix pra cima da família! Pergunto por que me deixou sozinha, amor? O que fiz pra merecer? Amor, sei que sou sua amiga. Nosso amigo Bruninho do aparelho. Vendo pra você. João Vitor. Vitor. Alugar. Amor, o que fiz pra merecer. Amor, sei que sou sua menina. Joga pra cima e quem sabe canta agora. O que pensa que eu sou? Se não sou a que pensou, me libera. Não insista pra viver o seu amor. E no dia 6 de setembro, aniversário do Tomis. É dia 6 de setembro, galera, rock doido. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é Juno Magnata, Alan, e também o Safo GDS, tá por aí comigo. Um forte abraço. O pop é louco, o pop é... Já tá no circuito, bora, Derek! Você partiu. O moleque do Hits vem aí, já 14. Não quero mais. Lá no Planeta Show. Pra você. Super Pop MC Kevinho. Agora pensa um som. O jogo virou. Como esse mundo gira. Meu parceiro Leandro tá aqui com a gente, tu! No contorno. O geritão dos postos e beleza. Porque não restou. É que Vito apareceu, hein, meu irmão? Aqui no Pop, garoto. Agora veja o sol, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora. agora vai sofrer. Olha o meu parceiro China lá de Castanhal. Não. Já tá por aqui comigo, para China, pra cima, garotinho. Tonini, a primeira dama Lene. Curtindo o som do Pop Live. Empresário Luciano da Sacramento. Henrique, Paulo, Calado, Ricardo, Mix e Mix. Hoje é aniversário do Nicolas Nogueira. Tá comemorando com a gente. Tempo de DJ Mulher do Pará. DJ. Balana também hoje tá no berço. Minha grande amiga Lilica lá de Belém. E aí, Lilica? Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servi. Sabe quem acaba de chegar aqui com a gente, Tô? E de mundo. Tem pressão. Ademar Gonçalves. A nossa três eventos. Inclusive, é com muito carinho e com muita satisfação. A gente recebe o grande Ademar. Que faz parte dessa história do pop e que tem todo o respeito dos irmãos Zé Luiz Juninho e Tony Nandir. Alô, Ademar! Super abraço, Ademar! Agora veja. Gostei do chapéu, Ademar. O jogo virou com esse mundo. E ele vem com a gente! Vem! Bota na pressão! Cadê o gritinho das bandidas? Joga a mãozinha, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Diz quem é bandida, que gosta do grave. De pressão, de pressão, de pressão, de pressão, são, são, são, são. E aí, bandida? As molecas já estão na fita, as molecas já estão. Olha o GG, equipe trinca, mas não quebra, Chupitel. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Chegava teus amigos, chegava teus amigos. Égua, Ademar, você é danado, hein, meu irmão? Teus amigos. Não é à toa que você traz pra cá pro Pop dois advogados. Advogado Dr. Vitor e o advogado das aparelhagens, Dr. Robertinho. Esse advogado tem respeito pela família. Pop Live ainda é o advogado das aparelhagens. Obrigado, Dr. Robertinho. Ele tá indo águia, Dr. Robertinho. Encontro de advogados do Águia de Fogo! Disparando adrenalina! Por ali o Capota do Sal! E aí, meu parceiro Capota, tá sumindo, hein? Oh, meu amor! William Spacabaldi! Eu faço tudo pra te ter! Tassaline! China! Fez. Alaf! Alô, Gil! Essa é pra ti, China de Castanhal! É diferente, tudo mudou. Tua mãe confiou. Grande Nil também. William Alan Souza, Léo Quaresma, Márcio de Marituba. Fluxo! Sou sem. Mas vou. Mamando o velho peso, Dudu doidão. Sou teu amado. Teu tá doido, Dudu? Fica doido, não. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Dispara tudo, dispara tudo. Você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. Super, super, super Pop Live. E aí, meu parceiro Fofão? Você e meu brother Igor Valente? É até doido, fazia um tempo que eu não via vocês aqui no Pop, velho. E boto vocês aqui no Salmo Pop Live. Hoje eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. E bora pra cima demais! Tom Mix, Tom Mix, Tom, Tom, Tom Mix, Tom agora. É o baile do Tom Mix que tá dando o que falar. É o baile do Tom Mix que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar, que tá dando o que falar, que falar, que falar. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. Duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Duas mãos pro ar. Joga, joga, para DJ Punk! E o DJ Rione? Esses meninos são de ouro. Daqui a pouquinho eu vou tomar umas com vocês lá. Gangue do Elé. E pegar uma multa. E aí, Douglas? Cadê o Robertinho? Cadê o Betinho Playboy também, tá aí? Ela tá com pinipá, ela tá. Robertinho! Cadê você, papai? Soltou o vinho da garrafa de uísque daí! Quando tem uísque, ele tá na parada, moleque! Que tentação! Treme, treme, treme, treme! Minha paixão! Treme, treme, treme, treme! Ai, que tensão! Agora! Deixa eu cumprimentar aqui, tô com muito carinho! Aqui no... Um dos convidados a ser certo, os irmãos eram se juninho, tô indo de... Fica na boa. Júnior Braulino. Elas mandam bem. O prefeito de Peixe Boi tá aqui presente com a gente. Ela tá com perigo. Ao lado do vereador Alain do Gado. Hoje resolveram vir aqui nos fazer aquela visita cordial. Obrigado, meu padrinho Júnior Braulino. E o nosso vereador de respeito lá de Peixe Boi, Alain do Gado. DJ Tomix, pra cima da família. Aí DJ, pode aumentar. Oi! Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até. Agora vai, pai! Bota no 12, bota no 12. Vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Todo mundo vai tomar o bom. E o bagulho vai ser louco. E louco, e louco. Vai ser louco, louco, vai ser louco. Ser loucura, ser loucura. Ser loucura. Tome. Louco, tome. E aí, papai, e aí, papai? Uba, uba, uba. Chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, quem gosta de fazer fumaça, joga a mãozinha pra cima quem tá feliz aí, quem gosta de fumar dá um grito, quem gosta de fazer fumaça, então vem comigo papai. Joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, vou baixar o som. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu mudo, me sinto ser assim. Fazer a correria, buscando a via. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja. Forte abraço, louco, tu Anderson Santos. Cabelo da Rádio Litoral FM. Pura, Zé Luiz, chá, o Das Bombas. Pura, forte abraço, Alan Simão. Xelo, Júnior da família Esporca Prima. Hoje meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama. Pô, você já viu aqui? Mais um na retaguarda. O drama. Da cadeia e... Quem, meu filho? É a nossa amiga Tati, lá do Tropical. Irene. É, nosso amigo. Clebinho. Tá Clebinho Melo, Clebinho Melo, isso mesmo. Viu, Tom? Viu, Tom? Viu, Tom? Ela que é a prefeita lá de São Francisco, viu, pai? E as vielas curtíssimas. Você... Nos aguarde o dia 28, Tati! Desde o início. Prefeito não sei, mas proprietário do Passat Moral ela é, meu irmão. Veja você quem mata, recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Cuidado com o tigre. Pobre preso ou morto já é cultural. história. É hoje que eu vou ficar muito louco. Sinto uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais. Grande amigo Murilo Silva, Lorena Beckman, Juliana, Carol Castro. Obrigado, meninas, tamo junto sempre. Domingo é foda, mano, você não sabe, é triste. Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Veja as fotos penduradas na parede. De madrugada quem deve é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela... Alô, Bruninho! Graças... Bruninho da Pedreira! Tô sabendo que agora é DJ Bruninho. Tamo junto, brother! Cara que comanda, ponta de pedras, tamo junto. Desde muito tempo, né, Bruninho? Live! É nóis! Live! Jasquinha! Uma grande vontade! Colorida, Lilica! As meninas rompendo fronteiras! Credo! O amigo Derek Pompilho manda abraço aqui pro Alex Kim Cell. Acha abraço pra você, irmãozinho. Vai DJ Tom Mix. E mamão, dá um tchau aí pro meio-dia. Daniel Cardoso CDs. Quem veio curtir todas, saí daqui carregado, bota a mão pra cima aí, galera. Joga pra cima e canta pra mim assim, ó. Ela me fez comprar um carro. Tá, tudo bem. Ele se decepcionou e agora ele encontrou uma mulher porreta pra ele. Canta aí, pai. Ela só quer encontrar um coração partido. E também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa. Bora, minha grande amiga Tati! Do Patrupical! E aí, Clebinho? E aí, Clebinho? Bora endoidar! Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não. Eu gostaria de chamar o Edmilson. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa. Ele é alguém da sua assessoria aí? Da organização do evento? Sim. Por gentileza, Edmilson. Eu gostaria que você apagasse essa luz aqui de cima do águia. Para que a nossa produção pudesse começar os trabalhos, tá ok? Então fechou. Alô, meu amigo carioca. Aqui não tem. Se você também tiver por aí, por favor. Vamos fazer um juramento. Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. Não, meu medinho. E deixa com a produção do pop, meu irmão. O trato tá feito. E aí, Ana Paula? Assinatura, gente, se ela comer. Tu tais aqui pra quê? Fala pra mim, fala. Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. De você quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura. Relações públicas do Pop Live. O Zeca da Joia, André e Ivan. Alô. Daqui a pouquinho o Pedro Lopes tá chegando aí com o pezão, meu. Vai juntar a família ao redor. Joga pra cima e canta! Coração, receitou. De 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei. Funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração, gel, ao lado da sua primeira e única dama. Já tomei. Mulher que lhe ama de verdade, meu irmão. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Isso, gel, que bonito. Parece hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta. Hoje eu ganhei a... DJ japonês. Não sinto mais. Olha o horário, japonês, olha o horário. Mãozinha pra cima de um lado pro outro. E vem Jorge Mateus. Cabo Mioto. Aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. E dia 14 de agosto, confirmado. O camarote fechado da GDS. Esquece, janta. Super Pop quer vir, se acredita? Receito, de 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. E aí, meu parceiro? parceiro Murilo Galvão. Não é meu, doutor. Tati Maria, Juliana, Luciana também. Eu também tô. De 8 em 8 horas, uma dose de amor. Bora chamar esses caras aqui, que a gente tem um respeito, um carinho muito grande, que também são profissionais. O meu maninho punk, e ele, mais lindo, o cara que tá comandando Sarinas, Rione! Beleza, Tomix! Beleza, toda a galera da família Pop! Que energia essa família Pop! Aqui no Sal, em Salinas! E a gente, claro, não poderia deixar de passar aqui pra abraçar toda essa família Pop que sempre recebe o Rione e o Punk com muito carinho! Nandinho, Tomix, Hélice e Juninho! E a gente já aproveita pra fazer o convite pra galera que no término aqui do Pop, a farra continua, sabe aonde? Lá no Atalaia, é, na Barraca Solamar, de frente aí pra Dwayne. A gente vai estar por lá, Rione Punk, os DJs do Crocodilo e mais também Tomix e Nandinho. A galera vai por lá fazer muita onda com Rione e com Punk. Então acabou o Pop, a parada toda. Todo mundo vai pra onde? Pro Atalaia, Murilo! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Quem sabe faz ao vivo, né, meu irmão? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E aí, Murilo, e aí, Laís? Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte. Toninho! Assim. E a primeira dama Lene também tá curtindo com a gente. Não me deixa assim. Alô, Dalton, então, Rosinha. Chega rapidinho aqui, alô, Dalton, alô, Rosinha. Chega aqui, maninho. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Pelado Digital! O Bobó de Salinas também tá aqui comigo. Tudo doidão, mamão, prefeito do Velho Peso, GG Equipe Trinca, mas não quebra, Chupitela da Sacramenta, forte abraço. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera. Fala, meu parceiro DJ Yuri, tá curtindo com a gente? Um novo príncipe, o som vai rolar. Japonês! Bora, DJ japonês! Joga essa mãozinha lá pra cima, quem tá feliz? Bota pra cima! Sai gote, sai gote, sai gote, sai gote, sai gote, tudo tão bem que vai garoto! Vou aguentando no peito. Já sei que não é a minha. É que Vitor apareceu, né? Tô tão distante, eu não quero. Por favor, o Jean da Heineken e a primeira dama Camila vieram direto de Marituba pra curtir o som do Super Pop. Me explicar ao coração que tu te vais. Que te perdi. Como dizer? Gitate pra Xerlo com muito amor. Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive. Camarote Prime aí! E este coração. As meninas Ana, Júlia, Jéssica Lorena, Anne Araújo, o Marciele Campos, Vitória, Johanna, Iris Freitas, Vanessa Rayane e a Michelle Miranda! Não sei o que acontece com meu sentimento. Mas você não sai do meu pensamento. E aí, Betinho Playboy! Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Vamos lá, família! Te amo como eu te amo, até que eu não queria. Álvaro Souza. E a primeira dama, Renata Ribeiro. O nosso futuro vereador de Sanelão, Pitbull. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou. E aí, Tabaco? Toma, Leilson! Léo Martins, a Dark, DJ Howley, Fúbia, direto de Macapá. Está fria a madrugada, fica a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Quando os segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. Tem uma galera aqui, o Safalan, Gordinho Bial, Juninho GDS. Esse moleque é doido. E aí, Alex, no celular? Para meu doutor Vitor! Gel da âncora! Libera a âncora, gel! E aí, DJ japonês? Bandida. É solidão e incerteza. Se você também me amou, eu sonhei demais. Mas não. Diego Caçador! Ele mesmo é! Alô, Diego Caçador! Sempre estarei aqui, aqui no Pop! Esperando sua luta. Pois um grande amor. Aniversário de 58 anos da vila. O Jararaca com o Pop Sul. Dia 11 de agosto. Sons mais tocantes do mundo. Bora liberar Super Mixer! Como mágia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelson e Juninho. Os peixinhos da Nike também. Como mágia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelson e Juninho. E o águia de fogo me trouxe pro ninho. Amor. Contemplar o amor. Segura que o meu águia de fogo faz sobrevoar tudo. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Live. A cada beijo que tento esquecer. Nicolas, tu lembra dessa aí, né, maninho? Mais de você. Ele, o seu maninho, tá aí comigo. Vai! Pobre coração, insensato. De joelho te peço, chamo por seu nome. Não vá! Não vá, não vá. Não vá! Jamais se vá. Segura, que o calor no águia aumentou. Agora! Eu sou Pop. Parece que você saiu de um sonho. Toda a galera do Bar da Praça, show! Casa de show de Salinas. Um forte abraço pra toda a galera, meu grande amigo Jailson. Lá do Bar da Praça, show! Valeu, Jailson! Hoje é aniversário do Nenê. Do Nenê da Dina. Parabéns, Nenê. Miltinho lá de Bragança. O Nailton também tá aniversariando. Parabéns, Nailton. O meu parceiro Murilo Galvão dos Pophead. Bora, Murilo. Pra cima. Até acordar. Equipe Seca Copo do Sal, Jéssica. Ai, Vana. Viviane e também a Vanessa. Forte abraço. Mandando sons mais tocantes. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente ouvir. Bom mix. Atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei. Meu amigo André, seu André da Semob está por aqui comigo. Ela e ela não me viu. Ele teve um tempinho pra curtir o nosso som. Obrigado, seu André. Tá com o Derek Bombino. E no escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. Eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer você vivia vagar. Dos meus porões, dos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. Nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus! Toma na bancada! Toma na bancada! Agora! Agora vai! Agora vai! Oi, família Pop! Doideira, o belo Sandrinho de Salinas, Rafael, o da Vila das Pedras, também. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tua... Super abraço, nosso grande amigo Betinho do aparelho, meu amor, João Vitor, foi em... bora pra cima, Gá! Os sonhos e planos pra nós dois, Super Pop, diz que não vai mais, amor. Vai, garoto! Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Toda noite sozinha no quarto, sem você ao meu lado. Bora e... Desculpe outra vez. Entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Toma, covarde! Bem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Bem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Bom, sabe o vereador Everaldo Aleixo, lá de Marituba? O fortíssimo de Marituba, ele mesmo. Ele tá na área, maninho. E se derrubar é pênalti, né, meu vereador? Cadê o branco também? Tá com ele aí, Nandinho? Certeza absoluta, viu, Du? Tá todo mundo aqui. Meu amigo vereador Everaldo Aleixo, toda a sua assessoria. Obrigado, meu vereador. Obrigado por você estar com a gente. A gente. E o nosso futuro vereador, lá de Ananideu, tá aqui comigo. E aí, Gelda, agora... Tanto botão, Olha o Murilo, rapaz, tá aqui na retaguarda, viu, Tom? Ele tá com visual verão 2018. Atenção, xerife, genitão no pop. Dá um chega aqui no pop com o Juninho, com o Juninho. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Demais! Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, que bobatão, bobatão grandão, que bobatão, bobatão estremecedor. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, tu empurra a tua pira. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tati! Tati São Francisco do Pará! A prefeita de São Francisco! E o Clebinho Belo hoje pra endoidar tudo, maninho! Se você quiser te dou linguada, só de falar você ficou molhada. Sei que tu gosta de quem bem te trata, mas gosto em dobro de quem te maltrata. Toca nela, bate nela, dá tapa na cara dela. Assim que o... Come elas na favela. Chama ela de cabela, pega no cabelo dela. E se ficar de cutiá, vai tomar... Sagou de tudo! E aí, papai? Bora endoidar tudo, bora! Já já tem o Elisson! Já já tem o meu maninho Juninho! E as coisas vão acontecendo nessa noite! Doutor Robertinho, rapaz, advogado das aparelhagens, advogado da família Pop, ele tá indo lá, né, doutor Robertinho, Robertinho, Robertinho. Olha meu parceiro Diego Caçador, tá de fronteira, super abraço Diego, Tássio China, Aleph Jai, tá todo mundo de Castanhal também! E aí, Betinho Playboy! É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, piriquita, piriquita. Vamos, meu parceiro Márcio Luiz! Chega rapidinho aqui, Márcio! É chope piriquita, chega aqui com o Juninho! Piriquita, é chope piriquita. Chega da joia! Joga CD pra galera aí! No oferecimento do pezão, maninho, vai lá! Pita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, piriquita, piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, piriquita, é chope piriquita. Vai começar, hein? Hoje é dia de baile, só pras inocentes, que hoje estão carentes, tão querendo gostar. Vai ver. Hoje é dia de baile, só pras inocentes, que hoje estão carentes, tão querendo gostar. Fala, galera de Piradas, manda pra Hércules, Cássia, Elisana, o Nayara, Jefferson, Ingrid, tá todo mundo aqui com a gente. Ela GG, equipe trinca, mas não quebra. Chupitel. Toda a galera do Planeta Show lá da Sacramento. Hoje é dia de paz, só pras inocentes que hoje estão carentes, tão querendo dançar. Hoje é dia de posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso. Posso te empurrar. Seguinte, quem tem uma amiga bonita aí, aponta pra sua amiga bonita. Aponta pra ela. E pede pra ela descer no chão agora, pai. Pede pra ela, vai. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. E eu já... DJ Bruninho! Várias novinhas descendo. Lá de Ponta de Pedras, forte abraço, maninho. Várias novinhas descendo. Prefeito de Ponta de Pedras, né? Vai descendo, vai descendo. É mais uma do Gigante, família. Live. Daniel Cardoso CDs. O mundo gira depois da tequila. Para o som do carro aí.